quê? Tá me tirando de tempo, não tô montado no cavalo, mas sou um cavaleiro, pertenço sim, sou mais um da classe pobre. Pra você eu roubo o banco, eu trago até o cofre. E nada, mulher pra mim é minha mãe. Rivão trai o meu mano, tavam bebendo champanhe. Imagino que você no lugar faria, matava ela ou enterrava ela viva. A invadia não tá satisfeita com o ferro, ponha a de quatro, dá um tiro pra sair no cérebro. Agora já era, tá no caixão, e você na cadeia, 30 anos de reclusão. A perseguida tá relacionada com a morte, que causa o luto igual a droga, dinheiro. Fica esperto, maluco, a qualquer momento o diabo pode te abraçar. Com a vizinha que comeu, agora o marido quer te matar, tá esperando o quê? Mata ele primeiro. Hijack, estrupador, quer mulher? Vai no puteiro. Te garanto que vai ser cuzão, muito mais fácil que pegar mulher à força e estrupar no mato. Caralho, pena pra Jack, tinha que ser ao modo antigo. Apedrejaram filha da puta, queimá-lo vivo. Mas quem sou eu sozinho? Ninguém faz a revolução, mas também não vou ser mais um pacato cidadão. E quando procura ajuda, eles fecham as portas. Será que existe chances de eu ser patriota? Mas no Brasil que importa? Corrupção à luz do dia. Os governos, medicina, igreja, polícia. Desde o princípio da humanidade, o homem é corrupto. Maldito dinheiro é que domina o mundo. Se eu sou louco, maluco, daí o que que tem? Se lembra, os Epstein eram loucos também. E todos ajudaram, contribuindo com a história. Me ensinaram a filosofar com a juventude neurótica. Você colhe o que planta, plantei, não usei pesticida. Tá explicado o porquê do meu ódio na rima. Sou um diamante que vai ser lapidado. Deus te quer um filho, um diabo, um escravo. Minha cruz ela é pesada, ela é de chumbo. Não de isopor, que nem é do rico puto. O som aqui é nervoso, cuzão, escuta e treme. Ouvindo as causadoras da morte, CDM. Olha a droga, dinheiro, rá, daquele jeito. Versus morte, versus velórios, versus enterro. O som aqui é nervoso, cuzão, escuta e treme. Ouvindo as causadoras da morte, CDM. Olha a droga, dinheiro, rá, daquele jeito. Versus morte, versus velórios, versus enterros. Mulher não se bate nem com uma rosa, eu respeito. A lei Maria da Penha é piada, de Paris Toledo. Vejo vários mano cavando sua própria copa. Vejo vários morrendo pelo crack, que droga. Mulher, dinheiro é bom, mas traz o mal. Resulta em treta, mortes, efeito colateral. O mundo já está no maligno faz tempo. Tudo que diz a Bíblia está